Pasta 10. Criar um local de trabalho consciencioso. O que faz você pensar que trabalho e meditação sejam duas coisas diferentes? Dona Witten e Akong Tuku Rinpoche, Enlightened Management. 1. Quem não gostaria de trabalhar num lugar iluminado? Um lugar no qual as pessoas trabalham bastante e se sentem bem com isso. Um lugar no qual é grande a confiança entre a gerência e os funcionários. Um lugar de comunicação honesta e aberta. Um lugar caracterizado pela integridade, pela responsabilidade pessoal, pelo respeito mútuo, por grandes realizações, satisfação pessoal, alegria e ótimos resultados. Não é num lugar assim que todos querem trabalhar? É claro. Mas onde estará esse lugar, essa terra pura dos trabalhadores? Não precisa chamar um headhunter, vasculhar os classificados e nem enviar dezenas de currículos na esperança de encontrar um local de trabalho consciencioso. Ele não está lá fora, está aqui dentro. Ele existe onde as pessoas querem que exista e estão dispostas a trabalhar juntas para criá-lo para si mesmas. E para onde você começa? Comece por onde está. Há uma história zen inquietante sobre um monge que pergunta como entrar no caminho para a iluminação. O mestre diz, 2 pontos, entre aspas, você está ouvindo o som do riacho? Entre nele. Como? Não é uma questão de como, é uma questão de agora. Se você é gerente, supervisor ou executivo, pode começar avaliando a fundo suas práticas de liderança, o exemplo que dá e o modo como gerencia seu pessoal para que o trabalho seja executado. Comece por onde você está. Se você é um funcionário e não é gerente, comece analisando o modo como realiza seu trabalho, como interage com colegas e chefes, e, em especial, como lida com os problemas. Mais uma vez, comece por onde você está. Todos têm um papel a desempenhar na criação de um local de trabalho consciencioso. As mudanças que modelam as organizações têm origem na simplicidade. Quando o espírito do Buda anima a atividade cotidiana do local de trabalho, a organização começa a acordar, inevitavelmente. É isso que chamamos de, entre aspas, trabalho consciencioso. E uma organização onde se trabalha de forma conscienciosa começa a mudar o mundo. O trabalho não é uma zona isenta de valores, é um local muito poderoso onde mudamos o mundo. Algumas das ideias desta parte devem abrir seus olhos para que você entenda onde deve focar sua atenção. Não espere que alguém comece a abrir o caminho. Talvez a espera seja longa. É vital que você dê início. Agora. Parte 3. Liderança e chefes. Lidere, siga ou saia do caminho. Como os líderes podem desenvolver sua natureza de Buda? Bodhisattvas tornam-se chefes, capitães, sacerdotes, governadores, até presidentes e primeiros ministros. Pelo bem dos necessitados, são fontes intermináveis de dons que dão origem à mente do despertar. Vimalakirti Nirdesha, Sutra 8. O Buda vivenciou a liderança servil muito antes que os atuais autores de livros de negócios e consultores empresariais popularizassem a ideia. Metáforas sobre liderança, tais como teorias da administração, vão e vêm como modismos. Há sempre um programa do dia e a tentação de se gerenciar através de best-sellers. Se você trabalhou numa grande empresa e passou por diversos programas de treinamento, talvez se recorde de alguns destes. 2 pontos. Liderança situacional, o líder como técnico, o líder como guerreiro, o líder como chefe de torcida, o líder como visionário, coração de liderança, alma de liderança, liderança maquiavélica, liderança de beisebol, liderança de motosserra. 3 pontos. A lista é interminável. Mas quem são os líderes que mais admiramos? Quem nós preferiríamos seguir? Moisés, Maomé, Gandhi, Jesus, Madre Teresa, o Dalai Lama, 3 pontos, e o Buda? Pensamos neles porque personificam o modelo de liderança de nossa citação lá no alto. 2 pontos. A liderança serviu. A liderança a serviço dos pobres, dos desvalidos, dos famintos, sem teto e desesperados. Líderes que servem a outras pessoas são os verdadeiros líderes, pois sua liderança vai além de suas empresas e faz diferença no mundo. Esses líderes abriram mão de seus egos e armadilhas executivas, escolhendo a estrada da simplicidade e do serviço. Como o Dalai Lama se intitula? Entre aspas, um simples monge. Claro, ele tem um grande poder e o utiliza, mas não se esquece de que o poder pertence ao cargo, enquanto os pés de barro são dele. Como as organizações identificam e selecionam bons líderes? Cabelos grisalhos não fazem de você um ancião. Isso é apenas a idade chegando, e silenciosamente, quando a verdade e a maestria suaves purificarem e despertarem você, então você será um ancião. Dhammapada 260-261. A idade não confere necessariamente a sabedoria. Como sabemos por experiência própria, a juventude acaba, mas a imaturidade pode durar para sempre. Bons líderes não são, necessariamente, mais velhos do que seus seguidores, mas são mais sábios. A liderança não está na cronologia, está no caráter. O Buda nos diz que, para ser um ancião respeitado na comunidade, é preciso ter trilhado o caminho da disciplina, da autorreflexão, da rigorosa honestidade e do autocontrole. Ser um ancião é ser um exemplo vivo desse caminho. Não faz muito tempo, um executivo de uma empresa japonesa, entrevistado por uma repórter norte-americana, descreveu seu papel como o de, entre aspas, ser a alma da empresa. Ele se via como a personificação dos valores e da ética que constituíam a base de sua empresa. Quando seus seguidores ouviam, enxergavam nele alguém que punha em prática a iluminação. É possível que aquilo que funcionários em empresas busquem hoje seja um líder que seja também o principal executivo espiritual, não só o presidente da empresa. Como um excelente empregador ou chefe incorpora, demonstra sua natureza de Buda? Um bom empregado cuida de seus servos e empregados de 5 maneiras. 2 pontos. Designando-lhes tarefas que saibam fazer, dando-lhes comida e dinheiro, apoiando-os na doença, compartilhando presentes especiais e concedendo-lhes licença quando for o caso. Diga Nikaya 31. O Buda sabia que, qualquer que seja a empresa que você administra, é sábio ser o melhor empregador possível. Quando houver muita oferta de mão de obra, os melhores e mais brilhantes vão querer trabalhar para você. E quando houver escassez de mão de obra, ainda assim, você poderá escolher os melhores e mantê-los. Ser um grande empregador não é uma tarefa misteriosa ou complexa. Consiste em deixar as bases bem assentadas. O Buda relaciona 5 itens básicos. 2 pontos. 1. Designe tarefas que os empregados possam realizar. Faça com que o perfil do cargo se ajuste bem às habilidades e talentos dos empregados. Observe se a formação e o treinamento deles são apropriados. Além disso, Inclua desafios nas tarefas para manter o interesse dos empregados. Em alguns cargos, isso pode ser difícil, mas medite um pouco a respeito e seja criativo. Coisas como treinamento cruzado, enriquecimento do cargo, ampliação do cargo, rotação de cargos e projetos especiais vão ajudar a manter as pessoas desafiadas, dedicadas e comprometidas. 2. Dê aos empregados comida e dinheiro. Empresas de porte oferecem uma cafeteria. As menores têm salas de refeição com geladeiras e micro-ondas. A produtividade e a saúde estão diretamente relacionadas. Você deve pagar bem os funcionários e cuidar deles, se quiser que cuidem de você e do trabalho. 3. Apoie os funcionários doentes. Todos adoecem de vez em quando. E quando as pessoas adoecem, precisam de cuidados especiais. Se você lhes proporcionar esses cuidados, eles retribuirão várias vezes com gratidão, depois de voltarem ao trabalho. 4. Compartilhe presentes especiais. Um mimo dado de vez em quando é um modo maravilhoso de fazer com que as pessoas saibam que você reconhece seu trabalho e as aprecia. Compartilhar esses presentes, seja na forma de distribuição de lucros ou de outra maneira qualquer, reforça muito os vínculos. 5. Conceda férias e licenças quando for apropriado. As pessoas não são engrenagens numa máquina e não podem ser tratadas como tais. Circunstâncias especiais requerem benevolência e flexibilidade. Com a concessão de um tempo longe do trabalho, seja numa licença maternidade, cuidados com a família, um período sabático para renovação e recuperação ou alguma outra necessidade pessoal. O que é preciso para ser um excelente chefe ou empregador? O Buda estabeleceu uma lista básica. Não hesite em acrescentar itens a essa lista, mas tampouco perca de vista aquilo que é básico. Porque alguns chefes se cercam de homens, entre parênteses, e de mulheres que só dizem, entre aspas, sim. O adulador é um inimigo que finge ser amigo em 4 fases. 2 pontos. Aprova suas más escolhas, reprova suas boas escolhas, o elogia sempre que você está por perto, depois o critica quando você não está. Diga Nikaya 31. Encontramos, entre aspas, homens sim, entre parênteses, e, entre aspas, mulheres sim, por toda a parte, especialmente em organizações nas quais as decisões são tomadas menos com base em fatos e números e mais em personalidades e política. Chefes inseguros costumam recompensar tais pessoas. Deixam claro que não gostam de quem discorde deles ou questione suas decisões. Pode ser que você se veja diante da tentação de se tornar uma, entre aspas, pessoa assim. Resista a isso por 2 motivos, pelo menos. Primeiro, porque você fazendo isso, você perde não só o respeito por si mesmo, como, provavelmente, o respeito de seus pares, entre parênteses, que percebem o que você está fazendo e, em última análise, perde o respeito da pessoa que você decidiu adular, entre parênteses, mesmo que ela tenha pedido isso, não vai recompensá-lo por muito tempo. Esse já é um bom motivo, embora míope. A segunda razão é que, mesmo que esteja disposto a sacrificar sua integridade dessa forma e seu chefe continue a se alimentar dela, a estratégia não tem como se sustentar. Sem um feedback franco e preciso de membros da equipe e empregados, até um chefe poderoso perde a perspectiva e toma decisões duvidosas. Projetos fracassam. Quando você se associa a um chefe desses, amarra-se a um navio e vai afundar. Claro, você pode culpar seu chefe por esses fracassos, mas ainda assim estará lá, afundando junto com ele. Ademais, estará fazendo afundar toda a empresa, juntamente com o bem que ela poderia estar fazendo a todos os seres sencientes. Essa razão já seria suficiente. Como é possível ser Buda no trabalho se o seu chefe é durão e exigente? Veja o crítico como um mapa do tesouro. Persiste e as coisas sempre melhoram. Deixe-o ensinar e afastar você das ações erradas. Boas pessoas aprendem a amá-lo, outras não. Dhammapada 76-77. Professores que exigem o máximo de seus alunos os ajudam a crescer mais. O mesmo acontece com chefes. Os funcionários sobem mais quando recebem ordens de chefes que estabelecem para eles padrões elevados e metas desafiadoras. Empregados com chefes que esperam um desempenho medíocre costumam fazer exatamente isso. Os piores são os chefes relapsos e nada exigentes. Estão lhe prestando um verdadeiro desserviço, subestimando-o. O Buda sabe que um trabalhador com um chefe durão é como um atleta com um técnico durão. Este trabalhador e este atleta vão se esforçar mais, superarão suas capacidades e atingirão novos níveis de realização. Sim, é difícil se lembrar disso quando o chefe durão tira você de sua zona de conforto, mas como diz o Buda, fique com esse chefe, pois ele o está levando até o tesouro. Abre parênteses. Lembre-se, estamos falando de um chefe durão, não de um chefe terrível. Isso já é outro tópico. Veja a seguir. Fecha parênteses. Pense nas críticas e instruções de seu chefe como manifestações de amor por você e de preocupação com seu futuro. Abre parênteses. E, mesmo que seu chefe seja um tirano que não o ame, ainda assim é possível ser consciencioso no trabalho, vendo o que há para aprender com esse chefe. Dica 2 pontos. Às vezes, aprendemos mais com aqueles que demonstram o que não fazer e como não ser. Fecha parênteses. Ken Blanchard, entre parênteses, famoso por ter escrito O Gerente Minuto, diz, 2 pontos, entre aspas, feedback é o café da manhã dos campeões. Se seu chefe nunca lhe diz o que você está fazendo de errado, como você pode melhorar? Se você é um bom funcionário, vai aprender a gostar dele, entre parênteses, ou, no mínimo, a respeitá-lo, mesmo que não o ame. Se não está aprendendo isso, é hora de se repensar, e não de repensar seu chefe. Executivos bem-sucedidos sempre têm egos enormes? O tolo que sabe que é tolo é sábio por isso. O tolo que pensa que é sábio merece o nome. Dhammapada 63. Jack Welch, que foi CEO da General Electric por 20 anos, costumava dizer, 2 pontos, abre aspas, se você não está confuso, não sabe o que está acontecendo. Fecha aspas. Essa é uma observação sumamente budista. Aqueles que fingem ser os senhores da situação estão apenas se enganando. Melhor admitir que não sabe. Shunryu Suzuki Hoshi costumava dizer que não sabia o que estava fazendo, mesmo administrando um enorme centro Zen. As pessoas achavam que ele estava sendo humilde, mas ele estava simplesmente admitindo a verdade. Quem é sábio é humilde, sabe que não sabe. Quem tem ego grande é tolo, não sabe que não sabe. São ignorantes de sua própria ignorância. São tolos que se consideram sábios, por isso são duplamente tolos. É melhor ser humilde como Jack Welch. Se ele se sentia confuso, estava admitindo sua humildade. Sentia-se sempre como principiante. O Buda nos lembra de que devemos ter consciência de nossa própria tolice. Aceite e reconheça o fato de que há muita coisa que você não sabe. O lugar do desconhecimento não é tão mau assim. Significa que você pode aprender, está aberto ao aprendizado. Não dá para aprender e manter um ego grande ao mesmo tempo. Suzuki Roshi escreveu um belo livro, Zen Mind, Beginner's Mind. Entre parênteses, mente zen, mente de principiante. Ensinando-nos a manter o frescor dos principiantes. Tanto ele quanto Jack Welch preservaram a humildade dos principiantes. Muito bom para eles e muito bom para você. O que acontece quando líderes têm conflitos de poder? Ele une quem está dividido. Ele encoraja os amigos. Ele é um pacificador, ama a paz. É apaixonado pela paz. Diz coisas que produzem paz. Anguttara Nikaya 10.176. Os conflitos de poder surgem da ilusão da separação na qual vivemos. Precisamos de um ego saudável para sobreviver, mas quando o ego se esquece de sua própria natureza dependente, leva-nos a lutar pelo poder e pelo prazer como se fossem as únicas coisas importantes. Quem trava uma luta pelo poder perdeu a cabeça, perdeu sua mente do Buda. O local de trabalho não é fundamentalmente um lugar de separação. Quando líderes rivais agem como se fosse, o melhor a fazer é ficar fora do caminho. Não queira se tornar uma baixa no campo de batalha. Faça bem seu trabalho. Não tome partido no conflito. Não repasse mexericos e nem especule com os colegas. Saia da linha de fogo enquanto os grupos em guerra se engalfinham. Talvez você seja convocado por um dos lados ou por ambos. Recuse-se conscienciosamente a participar. Se as pessoas estiverem abertas para ouvir, você pode dizer que os conflitos pelo poder são insustentáveis, bem como a dominação. Diga-lhes que, como uma organização só funciona plenamente em paz, você vai preservar a paz com os dois lados. Mas diga-lhes tudo isso apenas uma vez. Mais tarde, sem dúvida, eles poderão ouvi-lo. Por enquanto, como sempre, você tem seus próprios desafios. Como você pode manter a paz de espírito trabalhando para um chefe terrível? Tratando os outros tal como eles me tratam. Eles serão destruídos e então eu estarei livre. Jataka 278. Volta e meia, ao estudarmos os ensinamentos do Buda, vemos o mesmo refrão, dois pontos, entre aspas, aqui se faz, aqui se paga. Até os chefes terríveis receberão seu troco. Não sabemos de antemão como será a punição kármica e nem quando virá, mas podemos ter certeza de que virá. Pode ser que ele mexa com o funcionário errado e acabe sendo punido. Talvez suas ações chamem a atenção de seus próprios superiores e eles o despeçam. Talvez seus funcionários se unam contra ele, encontrando maneiras sutis de inverter a situação. Mas o principal é entender que ele sempre vai pagar o preço mais alto. Dois pontos. Vai se cercar de Dukkha. Importante é lembrar que seu papel não é o de igualar o placar. Você não deve assumir o papel de juiz e júri diante de seu chefe, mesmo que ele seja tão ruim que o leve a pensar nisso. Você não é o martelo do karma. Mantenha-se longe do karma de seu chefe e cuide do seu. Faça um bom trabalho, seja compassivo e colabore com os colegas. Tente ficar longe de problemas e minimize os contatos que tem de manter com seu chefe. Respeite-o quando precisar lidar com ele. É exatamente isso que o Buda sabe fazer e faz. Ele não se contamina com a retribuição, não precisa fazê-lo. Na pior hipótese, pare de trabalhar para esse chefe terrível. O que você ganha com essa dor? Essa é uma pergunta séria, com respostas externas e internas. Externamente, os outros têm problemas com ele. Se você conseguir trabalhar com ele, é porque é uma pessoa rara e os outros vão perceber isso. Internamente, se você quer mesmo ser um bom estudioso do pensamento do Buda e está disposto a assumir uma tarefa de aprendizado bem difícil, temos uma sugestão radical. Dois pontos. Ame esse chefe terrível. Ele é um professor malvado, mas pode lhe ensinar lições que seus amigos jamais ensinariam. Ter um chefe terrível é uma dessas situações nas quais nos encontramos com mais frequência do que gostaríamos, mas geralmente há uma poderosa lição espiritual embutida nessas situações incômodas. Descubra o que pode aprender. Veja as qualidades que pode cultivar enquanto estiver nessa situação. Um dia, você poderá olhar para trás e perceber que se tornou mais forte, flexível, paciente, bondoso e compassivo em virtude de ter tido um chefe estúpido. Pasta 11. Os grandes problemas, em última análise. Existe algum conflito entre ser um Buda no trabalho e obter lucro? Começando com pouco dinheiro, o sábio pode fazer o crescer com habilidade, assim como o vento que vai aumentando pode fazer com que uma centelha produza um grande fogaréu. Jataka 4. Em geral, as pessoas imaginam o Buda como um asceta do outro mundo, que pensa que devemos renunciar ao dinheiro e ao mundo material. É verdade que o Buda fez isso, mas ele não esperava, necessariamente, que todos fizessem o mesmo. Ele não queria que o mundo ruísse. Era favorável ao lucro, desde que acompanhado pelos princípios básicos do despertar. Dois pontos. Honestidade, integridade, responsabilidade pessoal, meio de vida correto, cooperação, harmonia e assim por diante. Sem dúvida, obter lucro através de práticas empresariais conscienciosas seria um exemplo perfeito do budismo na prática. Lembre-se, o Dharma é, acima de tudo, prático, ensinando-nos como viver e trabalhar no mundo real. Nada mais real do que o mundo do trabalho. O sábio, aquele que segue os ensinamentos do Buda sobre práticas habilidosas, pode construir sua empresa lenta e firmemente, como quem monta uma fogueira. Pode conseguir, sem dúvida, uma bela brasa de lucro com ela. Você pode assar marshmallows bem saborosos nessa fogueira. Substituindo o pensamento no lucro pelo pensamento com a mente de Buda. Ele foi respeitado como homem de negócios entre os homens de negócios, porque mostrou a prioridade da verdade. Vimalakirti Nirdesha, Sutra 2. O Buda ensinou o equilíbrio. Não é à toa que o budismo é chamado de, entre aspas, caminho do meio. Bem, e o que é o equilíbrio na vida de uma empresa? A última linha de um balancete mostra o lucro no curto prazo, mas esse é apenas um modo de medir a força e a vitalidade de uma empresa. Uma empresa pode estar ganhando muito dinheiro, mas ter pontos cegos e vínculos fracos, que solapam sua sustentabilidade. Eis outro exemplo contemporâneo de melhor prática empresarial inspirada no budismo. Hoje em dia, algumas das empresas mais argutas usam um, entre aspas, placar balanceado para fazer avaliações abrangentes da saúde e da eficiência da organização. Essa abordagem segue o caminho intermediário entre os lucros e alguns indicadores, como satisfação dos clientes, inovação e aprendizado dos funcionários. Sua empresa vai querer determinar que fatores são importantes para você e depois idealizar maneiras de medir e de avaliar esses fatores. Adotar essa abordagem holística para o fortalecimento da empresa é uma medida que pode garantir a sustentabilidade de sua organização no futuro. Como direcionar sua mente de Buda para a tarefa de redigir uma boa declaração de missão? Não me sinto simplesmente satisfeito com o trabalho árduo e com as tarefas de governo. Creio que meu verdadeiro dever está no bem-estar do mundo todo e que o trabalho árduo e as tarefas de governo são apenas sua base. Rei Ashoka, édito da Sexta Rocha. O rei Ashoka talvez tenha sido o maior governante budista da história. Ele fundou uma dinastia na Índia há mais de 2000 anos. Assumiu pela força, mas converteu-se ao budismo e mudou sua missão. Viu que não havia como reger um grande reino sem servir ao povo. Percebeu que seu verdadeiro dever, seu dharma, que tanto significa sua verdade quanto a descrição de seu cargo, ia além do fortalecimento do governo. Na verdade, ia além de seu país. Seu dharma era proporcionar uma visão de bem-estar para o mundo todo. Por isso, embora sua dinastia tenha desaparecido, seus valores continuam a obrar pelo bem-estar do mundo inteiro. Liderar uma empresa é assim. Em última análise, nossa missão não é apenas trabalhar muito e conduzir os negócios. Esses são apenas meios de realizar nossa verdadeira missão, que deve sempre ser o bem-estar do mundo todo. É claro que, como Ashoka, precisamos cuidar das bases. Não podemos construir nada sem uma base. Mas a base é inútil se não construirmos algo real e duradouro sobre ela. Empresários visionários sabem disso. Sentem uma profunda necessidade disso. Sentem que esse é seu dharma. E produzem para o mundo inovações que melhoram nossas vidas. A missão da Disney, por exemplo, é, entre aspas, fazer as pessoas felizes. A empresa tem um compromisso com a felicidade de pessoas de todas as partes, pois sabe que seus clientes vêm de todas as partes do mundo e que muitas outras gerações de clientes virão. As pessoas estão dispostas a pagar por experiências e produtos que as fazem felizes, o que resulta num lucro robusto para a Disney. Mas o Buda diria que o lucro nunca deve ser a missão principal. O lucro é um subproduto da missão principal, que é fazer as pessoas felizes. Como o Buda investe no futuro? Um tesouro guardado num poço profundo não gera lucro e é facilmente perdido. O verdadeiro tesouro é alcançado através da caridade, da piedade, da moderação, do autocontrole e de boas ações. Este é mantido em segurança e não se perde. Vinaya Malavaga 4. Analisando essas palavras de maneira filosófica, vemos nelas o eco de todos os grandes professores espirituais. 2. O verdadeiro tesouro é o amor e não o ouro. O Buda também sabia disso, e todos nós conhecemos essa verdade no fundo de nós mesmos. Também podemos ver, nessas palavras, o endosso de práticas empresariais baseadas em valores. O Buda aceita claramente a ideia de lucro, mas nos incentiva a lucrar de maneira correta, com valores sólidos e comportamento ético. Warren Buffett, entre parênteses, um bilionário com bons valores, e muitos outros líderes empresariais atuais de sucesso concordariam com o Buda. Em pouco tempo, uma empresa que entesoura todos os seus recursos vorazmente não contará mais com a boa vontade do público, não encontrará parceiros para seus negócios e deixará seus funcionários desencorajados, sentindo-se explorados. Por outro lado, uma empresa que forma parcerias com outras empresas trata os funcionários como parceiros estimados de seus negócios, vê-se como um membro responsável da comunidade que a rodeia e compartilha seus recursos com os pobres e necessitados. Será uma organização feita para durar. Seus clientes serão leais, assim como seus funcionários. O tesouro da boa vontade estará presente nos bons e nos maus momentos. O Buda sabe que uma empresa como essa compreende que fazer direito e fazer o bem andam de mãos dadas. Como criar e desenvolver uma organização conscienciosa e que aprende? Com o trabalho vem a sabedoria. Sem trabalho não há sabedoria. Conheça o caminho e trabalhe para aumentar a sabedoria. Dhammapada 282. Se o Buda estivesse por aí nos dias de hoje, provavelmente iria usar uma metáfora bem clara para ressaltar a importância do crescimento contínuo e do aprendizado em nossa vida. Entre aspas, pense no tubarão. Talvez ele dissesse, abre aspas, que precisa se movimentar sempre, pois, se não o fizer, morre. Ele precisa se mover pela água para que a água passe por ele, levando-lhe oxigênio, mantendo-o vivo. Do mesmo modo, sua organização precisa se mover sempre, ou morre. O aprendizado é interminável, e quanto mais você sabe, mais percebe o quanto não sabe. No momento em que sua organização deixar de ser uma organização que aprende, ela começará a morrer. Fecha aspas. Eis uma história contada pelos professores contemporâneos Christina Feldman e Jack Kornfield, em seu livro Stories of the Spirit, Stories of the Heart. Entre parênteses, histórias da alma, histórias do coração. Dois pontos. Um dia, Mara, o maléfico, viajava pelas aldeias da Índia com seus assistentes. Viu um homem caminhando e praticando meditação, com o rosto iluminado pelo encanto. O homem acabara de descobrir alguma coisa no chão diante dele. O assistente de Mara perguntou o que era. E Mara respondeu, dois pontos, entre aspas, um pouco da verdade. Abre aspas, você não se incomoda quando alguém descobre um pouco da verdade, ó maléfico? Fecha aspas, perguntou o assistente. Entre aspas, não, disse Mara. Entre aspas, geralmente, pouco depois, eles acabam construindo uma crença em torno dela. 1. Deveríamos nos conduzir de modo a ampliar a sabedoria. As estruturas de nossa organização devem ser idealizadas para propiciar o aprendizado em todos os níveis e em todas as áreas, mesmo que, de início, não vejamos a importância disso. Oportunidades de desenvolvimento profissional, inclusive seminários, programas universitários, equipes especiais de projeto e programas de mentorização são apenas alguns exemplos de aprendizado estruturado. Nossas políticas e procedimentos deveriam ser definidos e implementados de forma a incentivar o aprendizado continuado, mesmo que isso perturbe nossas agendas. Políticas generosas de reembolso de mensalidades acadêmicas demonstram que valorizamos o aprendizado em todos os níveis. Estamos, literalmente, aplicando o nosso dinheiro onde está a nossa boca. Nossos locais de trabalho devem ser organizados de modo a que possamos nos reunir facilmente, aprendendo uns com os outros. Deve haver vários lugares onde as pessoas possam se reunir para trocar ideias e experiências. Ponha um quadro branco perto do bebedouro. Crie recantos e equipe-os com flipcharts para que as pessoas possam trocar informações. E os líderes da organização devem mostrar o caminho, sempre aprendendo e desenvolvendo sua sabedoria. Como os Budas incentivam a criatividade e a inovação, o Paya diz respeito a possibilidades ilimitadas. É a análise de uma situação sob todos os ângulos, deixando-se guiar simplesmente pela intuição. Quando você focaliza a mente na realização de uma tarefa e depois sinceramente se abre para descobrir um modo de realizá-la, tudo se torna um Buda. Todas as pessoas, lugares e situações parecem conspirar para seu sucesso, guiando-o até ele. Kylie John Clark. Para o Buda, a resposta é simples. 2. Comece onde está, trabalhe com aquilo que tem e crie a partir disso. Isso é o Paya, meios hábeis. Você tem muita inteligência, talento, imaginação, recursos e criatividade. Trabalhe com isso. Kylie John Clark trabalha com moradores de rua no HMP Street Dharma. Se o Paya funciona para ele, pode funcionar para você. Embora seja bom olhar à sua volta para ver o que os outros estão fazendo ou fizeram no passado, inspirando-se neles, não os copie. Dizem que Judy Garland teria dito à sua filha Liza Minnelli, 2, abre aspas, seja uma versão de primeira classe de si mesma e não uma versão de segunda classe de outra pessoa, fecha aspas. Ela deve saber. Comece onde você está. O Buda nunca se cansou de tentar fazer com que despertássemos para o mundo à nossa volta. Isso é ser consciencioso, não é? Mantenha olhos e ouvidos abertos enquanto vive o seu dia. Ouça o que as pessoas estão dizendo. Elas estão sempre lhe fornecendo pistas sobre o que é importante para elas e o que lhes interessa. E, às vezes, o fazem de tal forma que nem elas mesmas percebem. Tomando conhecimento das direções que estão seguindo, abre parênteses, por meio de reclamações, conversas, de contato direto, fecha parênteses. Você pode identificar necessidades que não foram atendidas e se inspirar para descobrir novos produtos, serviços e processos para atender a essas necessidades. Trabalhe com aquilo que você tem. Não limite artificialmente seu pensamento. Questione sempre suas premissas e crenças. Elas podem cegar você para oportunidades de inovação e de criatividade. Se você se flagrar, entre parênteses, ou flagrar alguém dizendo, entre aspas, isso é impossível, pense novamente. O que é, entre aspas, impossível hoje pode muito bem ser possível amanhã. Crie a partir disso. Pratique o pensamento divergente. A mente humana é capaz de solucionar problemas de duas maneiras. 2. Convergente e divergente. O pensamento convergente é aquele que você usa para encontrar uma única resposta correta para uma pergunta. Por exemplo, na matemática, na lógica e em datação histórica. O pensamento divergente é aquele que você emprega para descobrir possíveis respostas emergentes para um problema ou questão. Por exemplo, quando você quer ter várias rotas alternativas para chegar ao centro da cidade. Você nasceu com a capacidade de pensar dos dois modos, mas nosso sistema educacional, no qual um tamanho serve para todos, incentiva e premia predominantemente o pensamento convergente. Por isso, geralmente, temos de reaprender a fazer brainstorming, a explorar opções, a enxergar além do óbvio e a questionar aqueles que dizem que só existe uma maneira correta. A criatividade floresce quando as pessoas e as organizações se permitem, não apenas, entre aspas, pensar fora da caixa, como se dispõem também a desmontar a caixa e montá-la de outras formas. É exatamente isso que os praticantes sérios de meditação fazem com seus cérebros. Nos dois casos, o Buda diz para rejeitarmos a visão convencional dos negócios, pensando por conta própria. O que fazem líderes conscienciosos para fomentar a responsabilidade da empresa? O Bodhisattva não dá comida e bebida para glutões e bêbados. 3 pontos. E, embora a riqueza seja dele, se aqueles por quem ele é responsável ficam incomodados quando ele a distribui, ele não o faz. The Precious Jewel of the Teaching, 12. Citando o Ratnavali. Quanto um líder empresarial deve doar para a caridade? Uma parcela significativa? Um valor simbólico? Aqui, os ensinamentos budistas nos lembram de que a melhor contribuição de um líder empresarial pode estar na manutenção do dinheiro na empresa. Afinal, a caridade começa em casa. Quando Bill Gates e Ted Turner doaram bilhões de dólares, alguns os criticaram por negligenciarem sua principal obrigação, ou seja, com suas empresas e com a riqueza que essas empresas podem gerar para seus acionistas. Eles contrariaram os ensinamentos do Buda? O Buda diz duas coisas sábias sobre donativos. Primeiro, não devemos dar coisas ou dinheiro para quem abusa deles. Já sabemos disso, mas às vezes é difícil resistir, pois as pessoas podem clamar com alaridos por nossos presentes ou podem tentar fazer com que nos sintamos culpados se não os dermos. Mas precisamos ser firmes em nossa decisão. As doações devem ir para aqueles que utilizam bem os presentes. Há tanta gente que merece e é digna de receber, hoje em dia, que devemos ter certeza de que não estamos desperdiçando nossa generosidade com doações mal feitas. O texto contém outro conselho sábio. 2 pontos. Devemos tomar cuidado para não prejudicar a empresa com nossas ações de caridade. Afinal, são os funcionários que geram riqueza por meio de seu trabalho árduo e são os acionistas que investem seu dinheiro no futuro da companhia. É inadequado ser generoso com quem é de fora, se antes não formos generosos com quem é de dentro. É claro que, se isso for prejudicar funcionários ou a saúde da empresa, abre parênteses, mesmo indiretamente com funcionários magoados ou acionistas insatisfeitos, fecha parênteses, não devemos fazer donativos com o dinheiro da empresa, por mais merecedor que seja o contemplado. Doar é uma virtude fundamental, mas antes precisamos pensar no cenário mais amplo. Quem recebe, ganha mesmo? Outros serão magoados no processo, mesmo sem querer? As respostas nem sempre são fáceis. É por isso que precisamos fazer as perguntas. O que o Buda pensaria sobre a tendência empresarial de, entre aspas, ser verde? Quando você joga fora sua saliva e sua escova de dentes, oculte-as das vistas. Jogar lixo em lugares que compartilhamos e no sistema de águas leva a doenças. Bodhisattvatara 5.91. Para o Buda, é tão válido isso no trabalho quanto em casa. 2. Devemos tratar os lugares que compartilhamos com respeito e, com 7 bilhões de pessoas no planeta, qualquer lugar é um lugar compartilhado. Para dar um exemplo concreto, as políticas de sua empresa sobre reciclagem de papel têm o poder de ir bem além de suas paredes, pois criam mercados e percepções públicas. Isso se aplica mais ainda se você trabalha numa grande corporação. Quando algumas empresas de porte começam a usar papel reciclado e a comprar papel reciclado, mesmo para relatórios, propostas e correspondências, muitas outras empresas percebem. Quando diversas empresas mudam dessa maneira, criam um mercado que altera a economia de escala no negócio de papel reciclado e, com isso, reduzem seu custo. Finalmente, ficaremos todos tão à vontade com o papel reciclado que vamos nos perguntar por que um dia as pessoas procuraram um papel tão lavado e branco que podia doer à vista. Finalmente, vamos seguir o conselho de Bodhisattvatara e parar de jogar dioxina no sistema de distribuição de águas. Reciclar e usar papel reciclado é relativamente simples. É apenas uma das maneiras de lidar com a pegada de carbono de uma empresa. Mas o que se aplica à reciclagem também se aplica à energia elétrica, aos transportes, aos materiais e locais de construção e assim por diante. Todo o conjunto de coisas, ações e relações que criam uma pegada de carbono. A mudança pode começar por uma pessoa da empresa que sempre levanta o assunto da reciclagem em reuniões, até que se faça alguma coisa. A responsabilidade corporativa não começa necessariamente pelo alto. Pode começar por qualquer um que tenha a coragem, a paciência e a persistência para ser a voz da integridade e continue a falar até que outras pessoas façam coro e unam-se a ele.